Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 20ª edição do Nerdrop. Hoje nós temos o seguinte convidado, mais uma vez o Rocco está com a gente. Vai aí pra tapar o buraco polar, né? Ah, pronto, vai começar a história do meu buraco, demorou. Você quer o buraco do polar, você entra no leilão, na comunidade do Orkut, dá seu lance lá. Cara, eu desisti dessa p*** do leilão, vai ficar comigo esse boga. Vai, vamos que já começou de novo a derivar pra putaria. Vamos aos e-mails. Nerd Mail. E vamos mais a uma leitura de e-mails e comentários referentes ao Nerdrops 19. Aqui, Guizão e eu. Aê, todos nós. Todos nós. Nós né? Quatro. Eu, Oliver e eu. Quer dizer, o Guizão tá com físico aí, dá pra considerar até dois, né? Tá, dois e meio. Dois e meio? Então, se eu jantei três. Eu não fujo muito a regra, dá pra fazer quatro pessoas, viu? Mas vamos lá, né? Lembrando que vocês podem conferir o Nerdrops também na Rádio Animix, né? Toda quinta-feira, a partir da 1 hora da tarde. Aquela velha historinha. Você pode almoçar, escutar o Nerdrops ao mesmo tempo. Não que seja uma vantagem. É, não arrisque o consumo de farofa e tal. Caso aí Animix, você pode conferir aí acessando a radioanimix.com.br. E eu queria mandar também um abraço pro pessoal do Tosco Chanchada, né? www.toscochanchada.com.br. Nossos amigos de Marília aqui. E eles têm um podcast, cara. Você precisa ver a última edição deles. Eles gravaram direto do boteco, velho. Que louco. Nossa, cara. Aí, que bonito. A gente precisa fazer uma vez isso também, né? Precisa, cara. A gente precisa se juntar. A gente vai pra São Paulo e o Polar, a gente vai pra São Paulo gravar num boteco também. Eu e o Sussi, a gente vai pra Bauru, a gente vai no botequinho mais fuleiro daí e perguntar se tem Wi-Fi aí. No dele não tem, mas deve pegar do vizinho. Com certeza, né? Vamos para a leitura de e-mails. Bom, o Cosmides mandou o seguinte. Em relação ao programa 19, eu tenho duas observações. Concordo com o Henrique Lacerda. Eu hoje dificilmente entro em um site de notícias nerds, pois toda segunda vai estar tudo junto e com comentários escrotos de vocês. Olha, cara, que a gente faz comentário escroto. É tudo junto ou espalhado, né, cara? Depende, que né? Que isso, cara. Todos os nossos comentários são pautados e muito bem embasados. Uma comparação com o caso da Marvel foi que no começo dos anos 90, com o boom de Cavaleiros do Zodíaco, o estúdio que dublava a série, né, que foi a Era Gota Mágica, teve de manter o nome do Cavaleiro de Unicórnio como Capricórnio, pois na época a empresa que distribuía os bonecos somente tinha o Cavaleiro de Ouro em estoque. Daí a explicação para aquele erro clássico no começo da série. É verdade mesmo, hein, cara? O que o piorou, né? Porque de um chifre foi pra dois, né? Foi pra dois, né? Bom, e aqui a gente tem o nosso amigo aqui, o Eduardo Emmerich, né? Que é o pai dele acabou de lançar um filme aí em 2012, né? O Roland Emmerich. O Roronic, né? Que é a cara do Kiko. É a cara do Kiko sem bochecha, cara. É. É ele mesmo. O nosso camarada Roronic, daí do Jeep, tá mandando aqui. Fala, galera do Nerdrops. Polar, seja muito bem-vindo de volta pra controlar o ego do SUS, que está ficando cada vez mais chicante a cada episódio. Continue com o papo semanal, mas sem noção e engraçado, com algumas pitadas de notícias. Bom, ele falou tudo, né? Vocês são fodas, menos o SUS, senão ele vai se achar demais, né? É um grande abraço pra todos no elenco, né? Polar, Guizão, Oliver e SUS, e pra todos os participantes também. Abraço de volta aí, o Ronaldinho acabou virando grande camarada nosso, né, cara? É. Vocês podem conferir aí também o Eduardo aí no site Rurunix, né? Nome bem original, rurunix.com.br, o podcast musical Jeep. Tem também o João Moreira, de 17 anos, São Paulo. Ele diz o seguinte, leram o meu comentário. Valeu. Obrigado, meu próximo. Comentários agora? Brincadeira. Passei vergonha no ônibus com vocês comentando o processo de criação do Michael Bay. Ri muito e fiquei com dúvida se gostei da ilha ou não. Agora, a única coisa que me lembra é como a propaganda da propaganda da OMO no final. Tá, oh, que pariu, cara. Isso daí é uma grande verdade, bicho. Você chegou a conferir o final da ilha? Não, cara. Eu assisti, mas eu não me lembro. Os clones, capa da ilha, e uma roupa branca, cara, que dói. O contraste, né, que tem da paisagem com a roupa, cara, que faz doer o olho até sair lágrima, cara. E o filme de Roland Emmerich, que também pode ser Roland Huronix, resultou em uma boa série, Stargate SG-1. Talvez a nova série preste se for inovadora. Aliás, eu estou assistindo Stargate Universe pela TAM e ainda está dividindo opiniões. Se aparecer alguma notícia dela, faço algum comentário. Continue assim. Cara, dividindo opiniões só se for entre o João Moreira e o Sussi, né, cara? É, 50% de opiniões. Bom, e o outro e-mail diz aqui, enlarge your penis... Não, vou pular esse. Vamos pros comentários. Não, esse é meu particular. Vamos então para os comentários. Bom, o primeiro comentário é do Guizão. Chupa a Suzy, né? Bom, tem um e-mail do senhor doutor, modelo e atriz Flávio F. Soares, né? E ele diz o seguinte, ótimo programa, pessoal. Sobre o Del Toro, só uma coisa. No começo de sua carreira nos Estados Unidos, ele dirigiu o fraquíssimo Mimic com Mia Sorvino. Logo depois, ela ganhou o Oscar. Então, até mesmo Guilherme Del Toro tem algo pra se envergonhar em sua filmografia. Grande abraço, caras. Olha só, cara. O Nicolas Cage devia ser um daqueles moscão disfarçado, né? O outro aqui é o Fábio Uliano, ele manda... Caraca! Nossa, cara, deu até um microfonia aqui. Porque eu cliquei no link da Sheila Mello vira água. Vou ter que fazer terapia pra conseguir superar o trauma. Cara, é doído mesmo, velho. Pelo cara, amor de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas na hora que vocês mencionaram isso, eu fiquei quieto porque eu não tinha nem noção do que vocês estavam falando, né? Então, eu também não sabia não, cara. E depois que colocaram o link no post, cara, bicho, eu me arrependi amargamente, cara. Eu podia ter vivido o resto da minha vida sem ter ciência desse vídeo, né, cara? Ela podia só rebolar, né? Podia só, cara. É o ato de maior inteligência dela. Bom, vamos lá. E continuando, né? Ele manda aqui o parabéns pelo programa. Cara, muito grato. A gente que agradece. O SUS tava foda. E quem diria? O Oliver, convidado fixo, continua peça fundamental no programa, como sempre. Cara, muito obrigado. Continue assim. Esperamos continuar assim, claro, né? Com você, Guizão. Bom, tem o Rafael Lisboa, de Campinas, São Paulo, e diz o seguinte. Foi um cast divertidíssimo, mas queria agradecê-los por me convencer a usar os serviços da TAM. Olha aí, ó, mais um cliente satisfeito. Obrigado, senhor Nadrops. Essa galera deve ter ganhado uma porção boa de milhas grátis, né, cara? Porra, e diz o seguinte, entre parênteses, comente não pago, esse testemunho é real, tá vendo? É, cara. Mudando vidas. E aí, a Thaís Najara manda aqui pra gente, cast empolgado, comecei a ouvir o Nerdrops há pouco tempo, mas já virou mania escutar notícias com bom humor. Só confundo um pouco a voz de vocês, parabéns. Ah, é o seguinte, quem tem a voz de bobo sou eu, quem tem a voz de viado é o Sussi, quem tem a voz de velho é o Oliver e a voz de mal-humorado do Polar. É que onde ele tá é sempre frio, né? Pau encolhe, já viu. É duro. É duro não, é bem mole. Tem um comentário também do Eduardo Willi. É, fala galera, estava me sentindo culpado por nunca ter comentado. E você está se redimindo agora, a gente aceita a sua redenção, ok? Pois também tem um blog/podcast e sei o quão importantes são os comentários. Bom, comecei a ouvir vocês no episódio que participou o Eduardo Spor, que ele divulgou no Twitter. E a partir daí eu ouço todos. Aquele abraço e continue fazendo este ótimo trabalho. Então valeu, Eduardo Willi. E a gente fala pra você que a gente também cansou de ser loser. Fazer um jabazinho aqui dele. Ele tem um site que chama canseideserloser.com. Entra lá do meu conferido e disse que tem um podcast também. Ah, legal, velho. Mais uma dica grátis, né? E o Samuel Varela, direto de Kratos God of War Ceará, a piada mais gasta do mundo. Excelente programa. Já há algum tempo o Nerdrops está em primeiro lugar no meu top de podcast de notícias. Olha só. É, cara. Será que a gente está em primeiro lugar no prêmio podcast de notícias também? Ah, cara, isso daí, bicho, eu já tô mandando quase o Jack Bauer buscar a informação, cara, porque, né, a ansiedade é grande, mas, né, quem espera sempre alcança. Alcança. É, alcança. Tá certo. Ele continua aqui que o Nerdrops sempre anda trazendo informações de forma mais divertida possível e parabéns pelo ótimo trabalho. Cara, a gente que agradece, né, não esqueça o desafio Nerdrops aí que ainda tá em pé, divulgue o programa pra 2, 3, 4, 5 pessoas. E se quiser participar do Nerdrops Extreme, é o seguinte, é só você colocar o Nerdrops na página inicial do browser de qualquer pessoa. Inclusive do seu chefe. Inclusive do seu chefe, da sua mãe, do padre. Quem conseguir mandar um print screen do computador da Receita Federal com... O Parra do Nerdos mandou um print screen pra gente e a gente fica feliz. É. Bom, gente, é isso aí. Essas foram nossas leituras de e-mail referentes ao programa 19. Vamos agora pro cast 20. Será que vamos tirar a parte proibida? Ah, com certeza, né? Isso daí eu só vou colocar se for à venda. Bora pro cast. Vamos embora. Falou, abraços. Cinema. E vamos agora às notícias de cinema. Dan Aykroyd e Justin Timberlake em filme de Zé Colmeia. Filmagens de Prince of Persia, sagrada criador do jogo. Diretor fala sobre possível Jurassic Park 4. Rachel McAdams pode ser a Gata Negra e filme do Homem-Aranha 4 tem mais rumores. O remake de Old Boy não vai mais acontecer. Diretor de Eu Sou a Lenda assume adaptação de HQ do Sargento. Ponto de João e Maria pode ganhar a versão Extreme. Dolph Lundgren quer um lugar no elenco de Conan. Novo filme de Danny Boyle pode ter uma hora sem diálogo. Bruce Willis está em novo thriller de espionagem. Esquadrão Classe A pode contar com a presença do elenco original. Novo retorista de Shazam, mais detalhes sobre o filme. Viggo Mortensen e Guilherme Del Toro confirmam participações em O Hobbit. Filme de Thor começa a ser rodado em janeiro. Paul W.S. Anderson de olho em filme de Metal Gear Solid. MGM vai a leilão. Independence Day terá duas sequências. Essa semana saiu um trailer oficial de Fúria de Titãs, né? Estrelado pelo Sam Worthington, que ultimamente tá fazendo tudo, né? Fantástico. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que é o que poderia ser o God of War. Exato, cara. Todo mundo que viu esse trailer já imaginou o que pode ser um filme de God of War, né? God of War... com Age of Mythology. God of War é para os fracos. Quem curte mesmo o jogo desse jeito aí vai jogar Conan no Xbox. O Conan não é da Konami? Tá que pariu. Bom, cara, o Fúria de Titãs, né, cara? Fala aí, cara, eu já gostava daquela versão antiga, quer dizer, eu nunca mais vi desde moleque, né? Tem essa, mas, cara, eu era fissurado naqueles bonequinhos do Harryhausen, né? Aqueles efeitos ossos que ele fazia no Fúria de Titãs, na série do Simba e tudo mais, né, cara? Bota tosco nisso, né, cara? Isso aí é aqueles efeitos de Hércules. Ah, sim, cara. Mas... Stop motion, né? Tudo em stop motion, uhum. Né? Era o que dava pra fazer na época, né, cara? É. O Rocco falou, né, que parece Age of Mythology. Tem um outro jogo, cara, que, puta, como chama aquela merda? É Animal. E é nessa mesma pegada. Eu acho que tá bem mais parecido. É Animal, Madagascar? Outro vídeo animal que saiu essa semana também foi o trailer de Kick-Ass. Cara, o trailer é tão bom que o Nicolas Cage tá legal, né, cara? É tão bom que o Nicolas Cage não parece o Nicolas Cage. Mas é que nem você falou, ele tá parecendo Coruja, né, cara? Ele é o Coruja Extreme do negócio. Alguém tweetou essa semana falando que era uma espécie de... Como que é? O Watchmen jovem, né? Trailer. Isso, é o Teen Watchmen. É uma espécie de filme bom do Nicolas Cage, né? Tá, é uma coisa rara, né, cara? Será que esse vai ser o filme que vai reerguer o cara? Olha só, já virou piada já, cara. Precisou de um chute na bunda pro cara voltar, né? O cara precisa se vestir de traveco pra fazer sucesso de novo, é isso? Teve que bancar a mascarada, né? Ué, o Ronaldinho voltou a fazer sucesso assim. Na verdade, ele deve ter trocado os papéis aí com o menino que caiu no carro aí, né, cara? Cara, mas esse começo mostra bem o clima do filme, né? Isso é muito louco. Cara, começa aquela puta música orquestrada, aquela coisa. Então, e aqui dá todo o clima do filme, né? Você pega o começo, aquela música orquestrada, o cara pega, nossa, quem nunca sonhou em ser um super-herói? Aí abre a asa, pula, vai voar, né? Vai dar aquele rasante boom em cima do táxi e mostra, né? Que não tem esse negócio de herói hoje em dia, não tem esse negócio de superpoder ou mega traquitana pra você conseguir dar conta do recado. Hoje em dia... E ele morre? Se ele morre, eu não sei, só sei que o táxi vira um pudim, né, cara? Morre, ele morre, porque no final ele fala, mas tem tudo dar certo, esse aí não sou eu, esse não sou eu. A hora que morre, fala assim, pá, ó, esse aí não sou eu. Os mentais na internet diminuiu, né, o índice de suicídios de pessoas que fantasiavam de herói, né? Nos anos de 30 e 70 era moda isso daí. O meu primo quebrou a perna porque ele pulou do telhado, ele mora no sobrado. Outro dia eu tava conversando com um engenheiro daqui, ele todo preocupado porque o filho dele se quebrou todo, já, né? Volta. Ele ganhou uma roupa do Batman. Ele foi pular de um andar pro outro do prédio, sei lá que porra que ele foi fazer, né? E aí eu falei, não, mas e aí? Tá tudo bem e tal? É, tá tudo bem, mas eu sei que o filho é da p*** tá pensando já onde que ele errou pra fazer de novo. É aí que, a hora que o pai tem que virar pra ele falar, filho, o Batman não voa, ok? Aliás, filho, o Batman não existe. Nossa, é acabado. Né? Aí já vi que o filho do Polar vai ter uma infância triste. Esse filme aqui, ele vai ser pras adaptações de quadrinhos e que o Zumbiland é pros filmes de zumbi, né, cara? Fantástico. Cara, teve um outro trailer que eu vi de Kick-Ass, tem uma cena que eu não esqueço, a Hit Girl pega e dá um tiro na bochecha do cara. Você viu isso? Ih, cara, isso daí foi aquele lá que filmaram de dentro, de, sei lá, de uma exibição, acho que lá em Veneza. Não, foi muito bom, cara. Eu acho que esse vai ser um dos poucos filmes que vai dar você esperar de quadrinhos, que não vai ser uma completa decepção, né? Pelo jeito, o filme do Zé Colmeia vai se tornar realidade e já estão até cotando três nomes aqui pro elenco, né? No caso de dubladores, óbvio. Seria a atriz de comédia Anna Faris, o eterno caça-fantasmas Ray Dan Aykroyd e o ator pop Justin Timberlake. É, segundo o site Entertainment Weekly, os três andam em conversações aí pra entrar pra emprestar suas vozes aí na adaptação do desenho aí do Hanna-Barbera, como diria a Xuxa, da Tia Hanna e da Tia Barbera, e se tudo correr como previsto, ou como diria Netinho, do Mano Hanna e do Mano Barbera, e se tudo der certo, a Anna Faris, ela interpretará uma cineasta, e o Zé Colmeia seria o Dan Aykroyd, e o Catatau, nada mais, nada menos, que o Justin Timberlake. O diretor será o Eric Braverman, né, que ele já, infelizmente, já atuou aí no, na direção com o filme Jornada ao Centro da Terra. Com o Brendan Fraser? Exatamente. Aquele que 3D, seu 3D? Isso, sofrível, hein? Isso. Não, aqui em Bauru, o primeiro filme do cinema 3D foi isso aí. Que honra. Abriu com chave de ouro, né? Veio com tudo, né? É, e pra finalizar aqui, né, pra quem não sabe, o filme do Zé Começa era o estilo dos filmes do Scooby-Doo. Cara, seria tão bom se colocasse alguém vestido de urso, né? Puta, o cara com zíper nas costas, que foda, né? Tipo Lester, o homem de cima de rato. Nostalgia, né? Homenagem aos desenhos antigos, bota um cara vestido de urso, você diverte bem mais. Cara, o Lester ia ser perfeito, fala aí. Eu gostava do Lester por causa disso, né, cara? Ele falava que não era um rato, era um homem vestido de rato. Eu gostava do Bigman por causa do Lester, cara. Nossa, cara, quando apresentava, velho. E agora Lester, o homem vestido de rato. E o incrível é que quando ele fazia outros papéis, né, tipo ele fazia um doutor, um médico, tu sempre via a cara do rato, né? O rato, cara, não tinha como, mano. Era muito bom, nossa, tá vendo? Não entendo até agora porque o Zé Colmeia queria roubar a cesta se tinha carne na frente dele, né? Quem nunca degolou lá o policial, lá, guardinha, sei lá o nome desse porra. Ah, cara, mas no Family no Guy? Simpsons, né? Acontece isso. Não, que o Family Guy, Paulo. Não, Family Guy, ele mata o Zé Colmeia e fala que pro Catatau contar pra todo mundo quem que manda agora no parto. Aí o Catatau fala, é o seu guarda! No Simpsons, o Homer tá de Zé Colmeia, aí o Guardabelo chega. Não é Guardabelo, Guardabelo é do... Manda-chuva. aí chega o Gualda, aí ele ataca que nem urso, tá ligado? E voa em cima dele assim, fica destruindo ele. Ah, eu acho que eu vi isso aí, cara. Quer dizer, a melhor coisa do Zé Colmeia é um desenho dos Simpsons, é isso? Porra! A melhor coisa do Zé Colmeia é a gente comentar sobre o Bigman, cara. É, com certeza. Pô, mas Simpsons e Bigman é a melhor coisa que muitas coisas, cara. Ah, eu sei, mas o que eu quero dizer aqui, qual que é o ponto de fazer um filme do Zé Colmeia, né, cara? Porque assim, ainda o Scooby-Doo tinha um pouco mais de apelo, mas eu não conheço ninguém em sã consciência que, eu gostava do desenho do Zé Colmeia, cara. Ninguém. Gustavo tá morto já, tudo velho. Não, nem velho, cara, é só retardado, porque um desenho chato. Ainda, pô, o Scooby-Doo era um desenho engraçado, assim, era legalzinho de se assistir. Pô, eu ainda gostava mais do pequeno Scooby-Doo. Agora, pô, o Zé Colmeia, nenhuma das versões que eles fizeram ficou legal. Ah, cara, só se ele tiver um limite de orçamento pra fazer o filme, né, no qual eles saibam que só criança, né, que só público infantil vai ir ver, né, cara, não tem outra explicação. Ah, já falei uma vez, falo de novo, cara, eu odeio Hanna-Barbera. Se odeia a tia Hanna-Barbera? Hã? Se odeia a tia Hanna-Barbera? Odeio ela. E a tia Ele é tia Ida. Odeio a tia Ida. E pra quem achava que o Prince of Persia já ia começar meio mal, né? Porque a adaptação de jogo pra cinema, essas coisas assim, sempre deixou os nerds com o pé atrás. Há algumas esperanças aí, porque de acordo com o próprio criador do jogo Prince of Persia, o Jordan Mechner, né? O filme que o Jake Gyllenhaal tá fazendo é uma adaptação de Sands of Time e está saindo exatamente como deveria. Em entrevista ele disse o seguinte: eu estava em Marrocos e eu estava vendo uma das cenas sendo gravadas, quando vi uma das filmagens com o Jake Gyllenhaal com o Príncipe Dastan, correndo pelos telhados enquanto era atacado por flechas, se balançando entre os prédios. Eu fiquei com um sorriso no rosto que ficou por um bom tempo, porque eu senti que era exatamente o que eu imaginava quando eu joguei o jogo, quando o personagem tinha 40 pixels de altura e a cara quadrada. E o Mechner, né, e o Jerry Bruckheimer já avisaram para os games ficarem atentos, que vai ter várias referências de todos os jogos do filme, inclusive o Warrior Within e Two Thrones. Tomara que não saia desse novo, viu, cara, porque tá zoado, hein, pelo amor de Deus. Ah, cara, o trailer tá aí, né, todo mundo viu, aparentemente é legal, é divertido, mas tem aquele lance, né, trailer, não custa nada o cara colocar tudo que tem de bom num trailer, né. E deve acontecendo isso. Ou não, né, cara, ou tudo que tá de bom tá no trailer, né. E outra, você já pode esperar umas 25 sequências tratando-se da Disney, né. Será que vai abrir um parque temático, Prince of Persia? Não, vai abrir um da Mulheres de Areia. Bom, e segundo revela o diretor Joe Johnston, ainda existe possibilidades da franquia Jurassic Park continuar. Ele falou sobre alguns projetos que eles têm à frente, e o assunto acabou virando para o quarto filme da franquia. Já está aí no alvo de rumores já há muito tempo. Ele disse que existe uma ótima história e que por ele está muito interessado em se envolver aí com o projeto. E é claro aí que também apareceu a palavra trilogia, quer dizer, isso, se existir um quarto filme, ele pode abrir as portas para mais dois filmes, né? Mas aí eu pelo menos vi mais algumas notícias, cara, sobre a suposta história do que seria um Jurassic Park 4 e envolvia dinossauros com armas. Nossa, dinossauros, cara. Nossa, cara, aí eu desliguei. Eu desliguei. Dinossauro com laser na cabeça? É, cara, pô, mas é um absurdo. Diz que é uma... Hein, Dr. Evil? É, porque ele quer, tipo, os produtores aí quer afastar essa ideia de colocar de novo um grupo de pessoas, né, fugindo da ilha e tal, né? E o único roteiro que supostamente acharam inteligente aí era uma guerra travada, o pessoal usar os dinossauros pra fazer uma guerra, cara, e armar os bichos, sabe? Você vai colocar um bicho de 15 metros de altura, se isso não adiantar, bota uma metralhadora na mão dele, cara. Agora, eu queria saber, como que um T-Rex vai segurar a porra de uma metralhadora com aqueles bracinhos? Nada. No máximo ele vai poder tocar um cavaquinho, né, cacete? Cavaquinho também, que é o instrumento perfeito pra se trocar o gemado, né? Vou parar por aqui, senão eu vou acabar falando besteira. Junto com a gaita. Por isso é o instrumento preferido dos corintianos, né? Eu não ia falar, mas já que você falou... Morra! Corinthians é a alegria de São Paulo, né, bicho? Ele ganha 50% e fica feliz. Perde os outros 50% e fica feliz, né? Bem, essa semana também foi anunciado que a Rachel McAdams está em negociação com os produtores de Homem-Aranha 4 para viver a Gata Negra, né? Que é uma personagem muito conhecida dos quadrinhos, e pelo jeito a coisa não parou por aí, né? Porque de acordo com o site inglês, o Hey You Guys, a Rachel não é a única atriz no páreo, e ainda existem outras coisas, porque eles vão mudar, de acordo com essas fontes desse site inglês, eles iam mudar a história da Felicia para colocar ela no filme do Homem-Aranha. Então, se você não quer ouvir spoilers, pode parar agora. Agora mesmo. Na verdade, isso aí chama Hail Gaze, ok? Ah, só pode ser, né? Bem, aparentemente ela é filha do novo editor do Clarim Diário, que é um homem conhecido como uma víbora. Ela fica apaixonada pelo Peter Parker e descobre a identidade secreta dele. Aí, de repente, o pai dela morre e ela se torna uma ameaça pra Parker, presumivelmente, né, já disfarçada de Gata Negra. Pera aí, ela é filha de um cara conhecido como uma víbora, então, quer dizer, o patrão continua sendo o JJ Jameson, né? Exato, o cara do Tommy ainda, né? Colocar o cara como novo editor, o que, que o Jameson vai fazer? Ah, é foda, né, meu? Porque, puta, os caras tiram os personagens que são importantes. Não é que ele é importante, mas o cara é característico, né, cara? É clarim diário, o JJ Jameson. É, e o informante ainda diz que o pai da Felicia Hardy ainda poderia ser um vilão, cara. Pô, como assim? É o Nicolas Cage, né? Pô, não, pera aí, não apela também, né? Nicolas Cage, aprenda, ele é vilão em qualquer filme, cara. Ele é vilão do filme, não vilão no filme. No Despedida em Las Vegas, ele estragou as bebidas, cara. Agora falando sério, cara, eu espero, sinceramente, que tudo isso não passe de um rumor muito furado mesmo, sabe? Cara, o que eu não gosto dos filmes do Aranha aí pro Sam Raimi, é assim, os dois primeiros eu gostei demais, mas ele tem aquele lance de sempre colocar que todo vilão ele tem uma alma boa, entendeu? Que ele tá lá porque o ambiente fez com que ele se tornasse aquilo. E não, cara. Então, mas o tipo, como que chama? O Dr. Octopus era um filho da puta. O Homem-Areia é um filho da puta, entendeu? Mas não, ele quer sempre dar um jeitinho e não sei o que. Ai, e agora, o último, ele enfiou o Homem-Areia pra matar o tio dele, cara. Que é isso? Matei sem querer. É, não, o cara faz um retcon e ainda faz um retcon mal feito, né? E o cara ainda escapou no final, né? Saiu voando aí, virou uma purpurina e saiu vazado no final do filme. Antes areia do que virar água, né? A única adaptação que eu farei aí é que Felicia Hardy, pra mim, seria uma atriz pornô. A Diana Jameson. Caraca! Com um nome desse, né, cara? Ia ser a piranha negra, né, cara? Pô, ia ser foda. Cadela negra, não é gata. Cadela negra. Para quem tava com medo de um remake do filme Old Boy, finalmente pode ficar feliz porque agora não tem jeito, o filme não irá mais acontecer. Mesmo porque se acontecesse um remake de Old Boy, seria uma punhalada nas costas, né, cara? Oi? O teatro inteligente é assim, né? Leva 3 segundos pra cair e todo mundo ri. Demorou 3 segundos pra eu achar o botão pra tirar do mundo. Eu tava comendo biscoito de polvilho aqui, cara. Ah, é um filho da p***. Então, o problema foi que a editora que publicou o mangá de Old Boy, a Futabasha, ela tava entrando em conflito, né, com a Showist, que foi a distribuidora do filme, porque o acordo foi feito totalmente com a DreamWorks pela Showist. Showist foi à falência agora, e todos os direitos de Old Boy sempre foram da Futabasha, então realmente eles não querem negociar, o quadrinho é deles, e isso finalmente acaba com aquela ideia estúpida de colocar o Will Smith interpretando o nosso herói porradeiro sendo dirigido pelo Steven Spielberg, né? E aí, todo mundo ficou animado? Porra. Eu só não posso falar do mangá porque eu não li. Agora o filme eu achei bem legal, cara. A verdade é que o mangá, ele é bem mais leve. Mas você, quadrinho, uma fita, né? Você leu o mangá, ô Roku? Eu li assim, eu li por cima, né? Eu li algumas coisas dele, eu não cheguei. Só leu a capa. Porque eu não gostei mesmo. Eu comecei a ler, eu não gostei, porque eu peguei pra ler depois do filme, então eu desisti. Ele deitou em cima da revistinha, né, cara? E eu por cima, pô. Ah, cara, sei lá, né, cara? O Spielberg, ele não produziria qualquer merda, mas ao mesmo tempo o mangá aí já tem uma adaptação boa. Eu, pelo menos, eu recomendo a todos aí, quem não assistiu, assistam Old Boy. História foda, cenas de ação foda. Cara, é filme do Park Chan-wook, né, cara? Não tem nem o que discutir. Chan-wook é do Star Wars? O que que é? E parece que vai andar mesmo as filmagens de Sargento Rock, né, da DC Comics. O produtor Joel Silver, de filmes como Beijos e Tiros e V de Vingança, finalmente encontrou um diretor. E o diretor é Francis Lawrence, que dirigiu Constantine e Eu Sou a Lenda. E vai trabalhar em cima do roteiro escrito pelo novato Chad St. John. Depois de uma variedade de roteiristas que foram sondados para fazer o roteiro do filme, né, como Brian Helgeland, John Milius, David Peoples, esse é viado, hein, Jeffrey Bond. Steve de Souza. Bom, a história trata do seguinte, cara. O sargento Frank Rock, né, que é um oficial badass da Companhia Moleza, e se passa durante a Segunda Guerra Mundial. A Companhia Moleza seria a Easy Company, é isso? Eu tô falando sério. É sim. Puta, traduziram como Easy Company pra Companhia Moleza. Ah, vai tomar no olho do cu, meu. Deixa eu ler de novo, então, por aí. Mas um pouco esse molejão, né? Ai, não. Não é assim, Polari. Ai, não. Pô, é verdade, eu não sei fazer. Bom, e a história do Sergeant Truck Hawk, né? Que ele é um badass da companhia Easy, da Easy Company, né? E o quadrinho se passa na Segunda Guerra Mundial. Apareceu em 1959 por Robert Kanigher e Joe Kubert. Cara, eu só sei de uma coisa. A partir de hoje, pra mim, não existe mais Easy Company. É assim, companhia moleza. Moleza. Eu queria saber como é que é um oficial durão da companhia moleza. É, o Rock ainda, né? Começa por aí. Ele é um oficial bunda dura da companhia moleza, entendeu? Bunda dura. Ah, mas com o nome de moleza, qualquer viado que entrar nessa porra aí é machão. Olha, cara, eu não sei não, mas eu tava olhando aqui a trupe de roteirista sondado. Na hora que eu li Steven de Souza, deu até um calafrio, né? O que ele fez? Pra quem não lembra, ele foi diretor do Street Fighter, cara. Não. Ah, ó, louco, Street Fighter é da hora. O de 94 é bom. Ah, ótimo, né? Vocês são tudo... Ah, meu, não, vocês não. Vocês estão fazendo uma cerveja, maluco. Pode parar. Ah, agora não, é o bom, novo. Sim, velho, é bom, sim. Fala sério. Agora o novo, que você tem um M. Bison sendo vilão, roubando uma cesta de peixe, não vale a pena, não. Não, cara, isso aí eu nem perdi meu tempo colocando na lista do Atan, cara. Que eu não me conformo, cara. É, como que é o ator que fez o... Van Damme. Não. O outro que morreu. Raul Julia. Raul Julia. Cara, Raul Julia, ele encerrou a carreira com Street Fighter, cara. Cara, eu acho que ele não passou pro outro lado, cara. Ele é um fantasma. Ah, com certeza, cara. Ah, porque um cara que vai desse jeito não consegue ir em paz. Ele tá vivendo em agonia nesse ano. Ah, mano, o filme é divertido, sim, vai. Tô louco. Não tô falando que ele é fiel às adaptações ou que qualquer coisa assim, mas ó, o filme é divertido, sim. Cara, ele é ruim como um filme, pior ainda como um filme de Street Fighter, cara. Ah, ô louco, ele é uma da hora, velho. Se você tiver virado pro projetor, ele é mais divertido. Tô louco, o cara que faz o Zangief. Cara, você espera o cara dar o Hadouken o filme inteiro. No final, o negócio acende uma lâmpada entre ele e o Vega. Pronto, dá isso, seu Hadouken. Que pariu, meu. Não, cara, foi tudo errado, mas aqui tem outra coisa pra se preocupar, não é só isso também, né? Apesar que o Francis Lawrence, ele é o meu modo de ver, ele fez a adaptação do Constantine, que pra quem lê Constantine, reclamou pra caralho, né? Mas eu achei, mesmo estando muito adaptado, eu achei o filme bom pra cacete, sem mencionar que tem o melhor Satanás de todos os tempos nesse filme, e ao mesmo tempo ele dirigiu Eu Sou a Lenda, que, porra, também é uma adaptação de um livro, né? Só que, meu, o filme, eu não sei se é pela própria natureza da história, né, mas acabou ficando horrível, cara. Ah, velho, você falou uma real, cara. O diabo do Constantine é fenomenal. Fenomenal, cara. Não, ninguém bate, cara. Aquele doido lá do Armagedon, o russo. É russo ou francês? Peraí que eu... Francês eu não pode ser diabo. Não, é russo. Russo, né? Que o cara tava sozinho lá na estação Mir. Isso. Eu vou consultar o meu cérebro aqui, IMDB. O cara é muito... O cara é muito engraçado. O cara é muito alucinado. Ele de russo lá no Armagedon, cara. Alucinado, cara. Você vê que é um cara sozinho há muito tempo em espaço mesmo, tá ligado? E você vê como que é o negócio da propaganda, né? No filme, os caras têm que resgatar o russo e a Mir se fode, né, cara? É. Nada como dar uma cutucada depois da Guerra Fria. O cara chama Peter Stormare. Isso mesmo, cara. Peter Stormare. Não é russo, não. Pelo nome, né, cara? Puta merda. Eu já lembrei quem que é esse cara. Oh, ele é muito bom, velho. Cara, tudo que ele faz, ele aparece 5 minutos em qualquer coisa que ele faz, cara. E, porra, é muito foda. E é só papel bizarro, né, cara? Porra, mas com aquela cara, tu vai dar um papel shakespeariano pra ele? Não, né, cara? E ele fez o Prison Break também, né? Ele fazendo cara. Lúcifer, cara, é demais, ele... Então o filme do Sgt. Rock promete, né? Porque a gente começou falando do Sgt. Rock e terminou em Armagedon com o cara do... Estação Mir, né? Então, o diretor Dutch Harper foi contratado para refazer o roteiro, né, de Hansel e Gretel, Witch Hunter. Seria aqui o João e Maria, caçadores de bruxa, né? Hardcore, hein? Que promete ter um apelo, né, nojento e cômico, no mesmo estilo de Todo Mundo Quase Morto. Então, o Tommy Wirkola, que dirigiu Dead Snow, que pra quem não sabe, é um filme que pessoal até... Que, depois que ele foi lançado, ninguém falou muito, então não dá pra saber se é bom ou não, mas pelos trailers prometia. É bom, ó. Assistiu pela TAM? Assisti pela TAM. Maior bom filme, assim, cara... daquele jeito, né, meu? Como o filme de zumbi costuma ser quando é bom, entendeu? Então, pra quem não sabe, né, o filme trata de zumbis nazistas que atacam um grupo de estudantes na montanha, e o cara vai, esse Tommy Wirkola, ele vai dirigir e também vai co-roteirizar o longa. Então, como que é a história do filme? A história do filme se passa 15 anos depois daquela historinha da casa de chocolate, o pessoal vai lá, tem os dois, e os caras ficam, os dois ficam tão traumatizados que eles começam a virar caçador de bruxa por recompensa. Nossa, Supernatural, né? Total, total. Supernatural com mercenários ainda. É, João e Maria Winchester, né, cara? Puta que pariu. Não, é porque eu já imagino os irmãos do Supernatural dando tiro de sal numa casa de doce, né? Ai, caramba. Puta que pariu. Vira soro, né? Sinal que o filme não vai ser uma diarreia, né, cara? Quem será a bruxa do filme? É o Elvira? Nossa, para com isso, cara. Elvira povoava meu sonho, cara. Ainda povoa, cara. E só pra terminar, vale lembrar que o estúdio responsável é a Paramount. Cara, quando eu vi versão Xtreme, eu juro que eu li versão XXX, João Maria. Eu também, eu li a mesma coisa. Hardcore, né? Elvira ali, uau! Casa de doce, tem que afiar a bengala, porra, isso é foda. Ron Jeremy e Silvia Sente, né? Sendo João e a Maria, tendo incesto no filme. Joãozinho mostrando a p, né? Pra ver se já tá gordo o suficiente. Eu já tinha rodado nessa. Pô, baixou o nível. A gente falou de João e Maria Xtreme, né? E para quem tava desanimado com o remake de um filme do Conan, parece que a gente tem agora motivo pra se empolgar, né? Depois que saiu uma relação com o descritivo dos principais personagens do filme, o Dolph Lundgren contou que tá interessado no papel. Segundo ele, ele conversou com os produtores, né, recentemente, que ele quer fazer uma participação no filme. Querendo ou não, convenhamos, né? Eu acho que, já que é pra fazer um filme do Conan, eu acho que nada melhor do que pegar um brucutu dos anos 80 pra interpretar o personagem, vocês não acham? É, e vai ser fácil, porque os produtores do Conan são os mesmos dos mercenários, né? Então já tá ali na boca da sinuca já. Eu não tô confiante, mas agora eu comecei a apostar no filme. Mas, na verdade, ele teria um papel secundário, é isso? Nada de muito destaque? Nada, ele dependendo do papel, pode ser até o vilão, cara. Porque um dos papéis que estavam contando aí, tinham pelo menos três. Um era um general vilão, cruel, inteligente e o caralho. Um que poderia ser o pai do Conan, e o outro seria um mercenário aí. Então eu tô contando que talvez o cara possa ser até o vilão, cara. Imagina o vilão do Conan. E há quem diga até que estão querendo colocar o Schwarzenegger pra ser o pai do Conan. Nossa, ele vai chamar Júnior! Ele bota o Júnior na cadeirinha, né? Ele levanta, ele get down! Aí você imagina que vai ser um filme nesse naipe aí, vai ser foda, cara. Se for imitar o Júnior do Indiana Jones, né? O cachorro dele deve ser Conan também, de porra que é. Ah, mas imagina um filme que o Schwarzenegger é o pai do Conan, o Dolph Lundgren é o vilão, cara. É foda, meu. Vocês são tudo uns doentes, né? Como que o cara vai ser o pai do Conan, cara? Se o pai do Conan morre logo no primeiro filme, cara. Qual que é o problema? Sam Raimi na direção. Ou Zack Snyder, né? Pô, o Zack Snyder, ele volta rapidinho, cara. E o Bruce Willis tá em um filme de espionagem, né? Ele já tá confirmado no elenco de Red, que é uma adaptação de uma história em quadrinho homônima, né? Que vai contar também com a participação da Ellen Mirren, que fez a Rainha. O Morgan Freeman, que todo mundo conhece. O último filme dele foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ah, achei que era Conduzindo Miss Daisy. Putz, cara! Você parou no tempo mesmo, né, cara? E de acordo com a Variety, né? A revista que é especializada em cinema, o longa tem estreia prevista pra novembro de 2010. Embora seja tudo isso, apesar de já ter a data de lançamento e o nome já confirmado, a versão ainda não tem diretor e nem mais detalhes sobre o elenco. Só pra alguém, o pessoal ter uma noção da história, a história em quadrinhos conta as aventuras de um ex-agente da CIA, que o maior desafio dele é enfrentar um assassino que quer matar ele de qualquer jeito. A história em quadrinhos tem 3 volumes que foram publicados entre 2003 e 2004. Bom, eu me baseando pela notícia do Sargento Rock, eu acho que esse filme tem uma grande possibilidade de ele estrear aqui com o nome de Vermelho, né? Ah, certeza, cara. Bom, o Bruce Willis, ele tá vindo aí de uma adaptação de quadrinho já, que é o Surrogates, né, cara? E, na minha opinião, não, tá errado, Oliver, tá errado. Ah, desculpa. Surrogates. E aí, você assistiu? Fala pra gente, o que você achou de Surrogates? Muito fraco, cara, sabe? É uma tentativa muito frustrada de você fazer um filme a la, sabe, alguma adaptação dos livros do Philip K. Dick, do Isaac Asimov, cara, mas, cara, é muito fraco, é cenas de ação, cara, totalmente clichê, você vê hoje em qualquer filme de ação, o que tem lá, você já viu em qualquer outro. Então tava tudo no trailer mesmo. Tava. Tudo no trailer, cara, não tava. Tem nada de excepcional, cara, de longe o pior trabalho do Bruce Willis. Então, se você tá ouvindo o Nerdrops agora, não perca depois da data da publicação, na segunda, né, na terça já vai ter a crítica do Oliver Pérez ao Surrogate no nosso site. Bom, e um filme adaptado aí da antiga série clássica dos anos 80, Esquadrão Classe A, tá vindo aí. E as novas dizem que parte do elenco da antiga série pode estar participando, sim, do filme, né? No caso aqui já tem participações garantidas o ator de White Schultz, que viveu o sargento Mad Murdock, né? Que pra mim é um dos personagens mais legais aí. Inclusive aí soltaram um rumor, né? De que o White Schultz já está dando aí a sua palhinha em algumas cenas da produção aí. Inclusive foi relatado aí o encontro entre ele e o ator Charlton Copley, né? Pra quem não sabe, o ator aí do que encabeçou o elenco de Distrito 9. Ótimo Distrito 9. Fantástico Distrito 9. Fantástico, foderástico, fodido. No caso, o Charlton Copley é a nova encarnação do personagem, né? Que, na minha opinião, cara, perfeita escolha. O filme, ele tem previsão de estreia aí pro dia 6 de junho de 2010 e tem direção de John Carnahan. Cara, sabe o que eu tô mais curioso pra ver nesse filme? O que que eles vão fazer com o furgão, cara? O que eles vão mostrar pra gente desse furgão, velho? É porque as séries dos anos 80, ela tinha esse quê, né, cara? Todo veículo... Você lembra que toda série tem o seu veículo? Era a caminhonete da Kate Mahoney. O Thunder. Era a caminhonete do Duro na Queda. O furgão do Esquadrão Classe A. A Super Máquina, né? Da série Super Máquina. A Moto Laser. Então, o que comeu a solta nos anos 80, cara, foi esses veículos que acabaram virando ícone, né, cara? Nossa, chupa essa. Lembra do Bendy, que tinha o vilão, que os vilões que tinha um furgão preto também? Caraca, é mesmo, cara? Puta que pariu. Eles tinham um robozinho preto e eu, pelo menos quando era pequeno, achava a mulher uma gatinha, velho. Eu até hoje não entendia porque o meu furgãozinho da Glaslit tinha escrito Esquadrão Classe A e da série não. Pelo mesmo motivo que o seu Surrogate tem Oliver na testa. Quero ver que eles vão pegar pra interpretar o BA, né? Bahia. Pô, o BA é o Rampage, né? Rampage Jackson. O Quinton Jackson? É, ele que é o BA. Nossa, ele tomou um couro fodido do Wanderlei Silva numa luta que eu vi. Eles pagam o cachê e pagam um valor à parte pra cortar o cabelo igual, né? Com uma motosserra, né, cara? Macho pra cacete. Perguntaram pra ele, o que você acha do seu cabeleireiro? Ai, pity the fool. Capitão Marvel. Bem, então, o roteirista, né, o John Agus, quando ele deixou o filme da Capitão Marvel em janeiro, ele disse que o pessoal da Warner Bros. Tá cancelando o filme porque eles queriam algo mais radical no tom de Batman, Cavaleiro das Trevas. O novo roteirista diz que o Shazam não será tão sombrio assim, né? O Bill Burt foi contratado pra escrever com o quadrinista Geoff Johns, um novo roteiro, que desconsideraria o trabalho de Agus. Aí o Burt falou pra MTV, né, que está em plena criação com o Johns pra atualizar a história e ainda honrar os 50 anos de história do personagem. Aí falou que pela forma como a história está saindo, Geoff e eu percebemos que não é tão sombria quanto a de Batman, mas é tão bacana quanto. E provavelmente será um lançamento PG-13, né? O próprio menor de 13 anos. E o escritor ainda acha que é importante encontrar um equilíbrio entre a comédia e o perigo nesse filme. Na verdade, achar o tom certo é o que define, de acordo com ele, se eles receberão um sinal verde ou não para continuar com o roteiro. O roteirista confessou que gostaria de ver Ryan Reynolds no papel principal, mas agora que o ator está com a data certa para se tornar o Lanterna Verde, o Venus não é mais uma opção pra gente. O Peter Segal lá, que fez o Agente 86, continua contratado pra fazer o filme. E é isso, né, cara? O nego falou que qualquer coisa de equilibrar comédia, o nego já põe a porcaria do Ryan Reynolds na jogada, né? É que ele é uma piada, né, velho? Ah, cara, mas é a maneira certa de se fazer o Capitão Marvel, né, cara? O Capitão Marvel, ele tem essas histórias do gênero que você não dá pra levar a sério, né, cara? Porra, imagina um filme sombrio com o Dr. Silveira de vilão, cara. Vai foder, né, cara? Silvana, ô. Silveira. Mas é. Agora, eu acho esquisito, né? Porque estão dizendo que eles dispensaram o John August, mas o roteiro que eles estão mostrando aqui é exatamente o que o August tinha proposto antes, cara. Então, quer dizer, eles mandaram o cara embora, voltaram na lixeira, pegaram o roteiro e disse que é coisa nova? É, isso eu realmente senti que não foi uma coisa legal, né, cara? Pô. Porque esse John August, eu lembro muito bem, cara. A proposta que ele disse era justamente isso que eles acabaram de falar. Aliás, era até um pouco mais inocente, né, que tudo isso aí. Entendeu? E o motivo da saída dele, né? Ele acho que partiu por conta própria, né? Ele não gostava desse tom, só porque o Dark Knight fez sucesso, né? Por ser um filme mais tenso e coisa. Tá bom, eu não queria falar isso, mas você falou clima tenso e sombrio, eles acham que tudo tem que ser nesse estilo, né? E não precisa, cara. E tá provado, né, cara? Porque que nem eu falei, eu sempre falei nesse tom. Pô, a Marvel tá acertando de colocar filme que tá equilibrado uma coisa e outra. Pô, Homem de Ferro é legal pra caramba, mas não é sombrio, tenso o tempo todo. Ele tem os lances, ele equilibrando comédia e é bom por isso, né, meu? Não é sombrio e o cara tem um buraco no peito, né? Olha Toma isso. Toma essa, né, meu? Dá pra você ver o coração do cara. Não é sombrio porque tá bem iluminado, né? É, o filme do Shazam não tem como ser sombrio também, né? Que é a p*** de um raio na cabeça dele. Eu acho também, cara, que eles tinham que voltar a cotar o The Rock pra esse papel aí, cara. Eu acho que... Pô, quem que você vai colocar no lugar, cara? Não tem ninguém, assim, o Ryan Reynolds, cara, nem pô. Pô, o que ninguém ia fazer, né? Ia colocar a cara dele num cara forte, porque o bicho é um esquálido. O cara pode ser até forte, mas não pro Capitão Marvel, Ah, né? De forma alguma. Teria que ser um cara no estilo do Super-Homem, por exemplo. Do Homem-Aranha. Homem-Aranha também não, né? Mas o Ryan Reynolds, ele é tipo o Step de herói, você viu? Quando o pessoal não sabe quem vai ser o herói, eles falam Ryan Reynolds. É Deadpool, é Lanterna Verde, quem mais que eles já falaram também o nome? Queria colocar ele no The Flash, Shazam. É o Step. Qualquer herói que é propenso a fazer piadinha idiota, nego coloca o Ryan Reynolds lá, meu. Cara, ele daria um ótimo aquele homem elástico da DC, tá ligado? Sei, sei. Aqui, o desenho era palhaçada, no quadrinhos é palhaçada, ele é um palhaço, pô, tudo se encaixa, cara. Só falta colocar o Uibol na direção. Putz, grilo, o cara chuta mesmo com tudo. O Uibol ganhou prêmio, hein, cara. De pior o quê? Guinness de quê? Pior... Conjunto da obra. Isso. Melhor boxeador, carreira, né? Pior carreira cinematográfica. Ele ganhou o prêmio de melhor boxeador na direção. Não, e nego fala, mas continua dando dinheiro, né? Então tem que se fuder mesmo. Eu só sei, cara, que esse herói aqui, a DC tem que engolir foda, né? Porque Capitão Marvel na DC... Não, é... Desce ladeira abaixo. nego toma com um KY, né? É. Pô, não sei, eu, por exemplo, nunca achei muita graça no Capitão... Quando você é criança, você acha legal ser o Capitão Marvel, né, cara? Mas você cresce e... Você só ser uma criança de 9 anos que grita Shazam e vira um cara gigante, é foda, né? Não, mas é por isso. O The Rock, ele faz esses filmes de ação com tom de comédia. Cara, eu acho que não tem ninguém melhor pro papel, cara. Por mais que, vai, não agrade a muitos o The Rock, né, e os filmes que ele faz, cara, eu acho que pelo menos o Shazam aqui, cara, pô, ele caria como uma luva, né? E no caso dele, o raio deu uma queimadinha, né, cara? Pode ser. E o Hobbit também apresentou algumas novidades essa semana, né? A primeira é que talvez o Viggo Mortensen, que fez o Aragorn, apareça no novo filme do Hobbit. Não só ele, como outros personagens que participaram da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Porque no livro do Hobbit, realmente não tem o Aragorn. Só que eles fizeram uns suplementos aí no que ligavam uma trama o Hobbit ao Senhor dos Anéis, em que o Aragorn aparece. Então é provável que haja esse gancho pra ele poder voltar, não só ele, como outros também que participaram do Senhor dos Anéis. E se ela é uma coisa do Guilherme Del Toro e do Peter Jackson, eu acho que eles não vão fazer uma coisa forçada, né? É, cara, lembrando que o próprio Senhor dos Anéis, ele teve um lance assim que, de acordo com o livro, não tinha nada a ver. Tipo, no segundo filme, né, que referente, obviamente, ao segundo livro, As Duas Torres, o exército de elfos nunca foram ajudar os homens lá em Helm's Deep. Não tem precedente isso daí nos livros, né? E foi uma cena, cara, que eu acho que, pelo menos no filme, a presença dos elfos lá garantiram cenas legais pra caramba, cara. Se eles não colocam os elfos ali pra dar uma quebrada no número de orcs que eles colocaram, sabe? Fica um negócio mais inverossímil do que já Eles tivessem vencido sem os elfos, ia ficar muito mais difícil de acreditar, forçado, cara. Né? Assim, forçado, né? Entre aspas. Entendo o que você quiser, né? Você ter que destruir um anel pra salvar o mundo, né? Nossa, isso foi demais. Puta que pariu. Cara, a única coisa, assim, a princípio que não me agradou foi o fato do Aragorn tá no filme do Hobbit, né? Porque o Hobbit se trata da juventude, vamos dizer assim, do Bilbo. E o que estendeu a vida dele foi justamente ele, depois que ele conseguiu o anel, né? Então a gente sabe que o Bilbo, ele era muito velho quando ele apareceu no Senhor dos Anéis. E que o anel tava, digamos assim, retardando a velhice dele. E no caso do Aragorn, ele é da raça dos homens, né? Fica meio estranho ele aparecer numa timeline tão cedo assim da Franquia dos Anéis. Posso dar a minha opinião? Eu tô achando que ele não vai aparecer o filme todo, não. Ele vai só fazer uma ponta no segundo ou terceiro filme, se tiver o terceiro, né? É, tudo indica que é só dois, né? Então, ele vai só fazer a ligação com o Senhor dos Anéis, viu, cara? Eu também tô achando isso aí. Ou pode senão ser. Ele será tipo um Ed Murphy no Professor Loprado, né? Fazer vários personagens, fazer ponta. E já que é pra fazer ponta, né, o Guilherme Del Toro assumiu que ele vai fazer uma participação no Hobbit, que ele vai fazer um monstro pequeno. Mesmo porque pra ele fazer o Hobbit tem que ser uma ponta mesmo, né, uma ponta do dedo, uma ponta do pé, sei lá. Idiota. Então ele falou que ele vai fazer um monstro pequeno, que não vai falar nada de importante, tudo vai morrer rápido, né. E ele até tava falando que ele que vai participar da confecção do personagem, né, que vai fazer o design, vai esculpir pessoalmente os modos que vão na mão e no rosto. Então ele disse que vai falar uma ou duas palavras e vai morrer rapidinho, né? Peraí, ele vai fazer um Hobbit? Você tá falando que agora que ele é escultor, é isso? É, não. Teve um outro filme lá que ele participou, que ele era diretor, que ele também faz... Ele disse que tá com saudade de fazer essa parte da arte também. Não, cara. Eu tenho os DVDs aqui do Hellboy e tem muita arte conceitual que ele mesmo faz, cara. E são desenhos, cara, fodas. Ou seja, ele não é foda à toa, né, cara? O cara participa mesmo. Ele é diretor bom mesmo. E outra, cara, eu respeito ele porque ele usa CGI, cara, quando realmente tem necessidade, entendeu? Porque você vê Hellboy, quando começou os rumores, ah, vamos fazer o filme do Hellboy e tal, você já imagina, vamos fazer um diabão tudo em CGI, né? Mas não, o cara teve as moral de pegar um cara que não feio. Tinha nada, então, e pô, ele maquiou o cara e ficou tudo muito legal. Não tinha nada não, porque ele é a cara do Hellboy, né, cara? É, o jeito do Hellboy é a cara, né, do... Ron Perlman. Do Ron Perlman, cara. Nossa, ele é cara. Eu olho ele, eu não consigo ver outra coisa senão o Hellboy, velho. Ele escolheu o ator com menos polígono e colocou. É o Hellboy, né? Menos polígono. Bom, gente, como todo mundo sabe, o filme do Thor tá vindo aí e a novidade é que já marcaram a data pra produção começar. Segundo aí noticiado pelo site Production Weekly, né, o filme do Thor começa a ser rodado no próximo mês de janeiro em Los Angeles, né, e ainda tem planos de mudanças de locações e de filmagens pra Santa Fé, no estado do Novo México. A previsão de estreia, no caso, pro filme é pro dia 20 de maio só de 2011, né, que o filme sairá aí através da parceria da Marvel Studios com a Paramount. E o filme vai se manter, né, mais ou menos fiel ao que é quadrinhos do herói, né? Ele será o poderoso deus nórdico Thor, que ele acaba desencadeando uma guerra no reino de Asgard e por sua arrogância e imprudência, ele acaba sendo banido, né, pra Terra e forçado a viver entre os humanos. Onde ele... que decepção, hein? Podia ser pior, podia mandar ele pra Bauru, né? Puta merda! Quer castigar, meu? É, mas então, e aí na Terra é onde ele realmente aprende a se tornar um verdadeiro herói. Ainda no elenco conta aí com o Chris Hemsworth, né, que já participou, fez uma ponta no novo Star Trek, ele será o Thor. Ainda tem o Tom Hiddleston, a Natalie Portman, Jamie Alexander, Colin Firth, Samuel Jackson e, ao que tudo indica, a presença aí do Anthony Hopkins também. Seria o Odin, né? Não, mas o filme do Thor, na boa, é que eu tô mais aguardando, que eu tô mais curioso de saber como que eles vão conseguir adaptar tão, porque é da Marvel, né, como eles vão conseguir adaptar tão bem esse filme. Eu não acho que tem muito segredo aí fazer o Thor não, cara. Ah, cara, a versão da Marvel tem que ter segredo sim, cara, porque, assim, funciona na mídia dos quadrinhos, né, cara? Agora, pra você adaptar uma história absurda dessa, cara, é mais ou menos, você sabe o que acontece? Sabe o que me lembra a história do Thor? Me lembra o filme do He-Man. É Thor, o cara que sai de Eternia pra viver no planeta Terra. Então, e tu viu a merda que deu, né, cara? Pô, sinfonia elétrica, o que que era aquilo, hein, cara? Ah, pelo amor de Deus, cara, agora, dá um grande risco disso daí se tornar um He-Man com CGI. Vira essa boca pra lá. Olha, na minha visão não tem muito o que fazer, sabe? No começo vai mostrar ele sendo um cara, um deus arrogante, travando as batalhas dele e não se importando muito com os outros. Aí o Odin fica puto e fala, quer parar de fazer merda, filho da p***? Você vai aprender como que é o negócio. Você vai sair de Asgard e vai ficar no meio dos humanos lá que pede merda. Tu vai rodar, filha da p***. puta. É, vai pra Bauru. Tá procurando emprego no centro, né? Colocar aquelas placas lá. Homem sanduíche, né, cara? Ele vai ficar aqui nas esquinas de noite rodando martelo, né? Aí vai mostrar o Donald Blake, aquela coisa toda, conhecendo a enfermeira Jane Foster, vai rolar que ele pega bonitinho. E a hora que ele vai, ah, não, agora eu sei que quer ser um herói. Aí vai aparecer o Samuel Jackson. Quer ser um Vingador? Sabe, vai ser isso, não tem muito o que falar, sabe? Ah, cara, mas quer ser um Vingador? Ninguém volta pra casa. Ó o Uni aí pra vocês. Né? Nossa senhora! Vai ficar agora o Oliver e o Rocco brigando. Quem que é o rei do trocadilho, né, cara? Um milhão de vezes eu preferiria se os caras fizessem um filme do Thor segundo a mitologia nórdica. Acho que seria mais interessante, seria estilo Beowulf e tal. Tudo bem, a história da Marvel, cara, é meio absurda, eu não sei, fica ruim de adaptar. Eu só tô no aguardo desse filme e do Capitão América, cara, só pra ver como que eles vão fazer, cara. Eu ainda acho que vai ser mais difícil fazer o Capitão América que o Thor, cara. Porque o Thor vai ter aquele componente divino, né? Ah, Deus pode fazer isso e acabou, né? Agora eu quero ver o que eles vão fazer com o cara na Segunda Guerra pra deixar o bicho conservado pra participar dos Vingadores. Ah, americano, bicho. Ah, o cara é americano, pode fazer isso aqui e acabou. Ah, cara, é muito ingrato o Thor na Marvel, né, cara? De dia ele fica com o pau na mão, de noite ele gira o martelo. Putz, grilo. E o pessoal da IGN, né, conversou com o diretor Paul W. Anderson, que dirigiu o primeiro Resident Evil, e que também vai refilmar o quarto filme da série, disse que adoraria transformar o jogo Metal Gear Solid em um filme. Bom, ele e o produtor Jeremy Bolt, né, fizeram questão em enfatizar que tudo depende da Sony, que é a que detém os direitos do jogo. E a dupla disse que seus nomes ainda estão atrelados ao projeto da adaptação de Castlevania para as telonas pela Rogue Pictures. Que ficou meio apagado, né, cara, essa história do Castlevania, né? E estão apenas esperando um novo esboço de roteiro, mas já disseram que James Wan continua como diretor. E o próximo projeto dos dois, depois de Resident Evil Afterlife, vai ser uma montagem 3D de Os Três Mosqueteiros. Aí, olha, 3D. Os 3D Mosqueteiros, hein? Ah, cara, eu vou falar pra você, hein? Eu tô torcendo muito, cara, porque a Sony não aceite. Porque eu ouvi dizer que a Sony e mesmo o Hideo Kojima, ele não sei se ele ia participar diretamente, mas ele ia ficar meio que na produção e não ia deixar qualquer coisa acontecer com a franquia dele, né, cara? Então, cara, é isso que eu ia falar agora. Eu acho que se for fazer o filme, acho que o Hideo Kojima tem que ficar na cola dos caras. Ah, tem, né? Porque esse maluco aí é capaz de colocar a Mila Jovovich como a heroína do filme ainda. Ela vai ser o Snake, né? Vai viver com o Snake, né, na mão. Ah, cara, mas tem grande chance de acontecer sim, cara, porque o nome do Paul W. Anderson aí, ele tá sempre associado com os estúdios da Sony em qualquer filme que tu vê aí. E o jogo é da Sony também, é isso? É porque é do PlayStation, os direitos são da Sony, né? Da Konami, então, mas os direitos da Sony. Então, cara, 80% do caminho tá andando aí, infelizmente. É, e o Resident Evil é da Screen Gems, que é da Sony também, né? Que é da Sony, exatamente. Que é da Capcom. Ai, meu Deus do céu. O filme vai acontecer. Próxima notícia. Oh, mas rapidinho, você tava falando do filme do Castlevania antes, né, cara? Sabe que poderia ser um bom Simon Belmont? Que não, o Beto Carreiro, cara, se ele fosse vivo. Caramba! Ia pegar o cara acabado mesmo, hein? Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. O cara ia dar uma chicotada, voa a dentadura, vai tomar no cu. Não. Peraí, vale escolher qualquer um assim? Aleatório? De Cascade? Dá uma chicotada e voa a peruca. E a falida MGM deve ir a leilão finalmente este ano, né? Para quem não sabe, apesar de ter sido adquirida, né, há 5 anos atrás por 5 bilhões de dólares, a produtora ela deve no mercado 3,7 bilhões. Apesar dos pesares e todos os problemas financeiros que a produtora tem, os filmes do James Bond e o Hobbit ainda continuam, tem continuidade, não vai interferir em nada. Mas, né, fazer o quê? Uma das gigantes caiu, né? Ah, cara, mas veja bem também, né? Pô, quanto tempo fazia que não lançava uma coisa de efeito? Tava acumulando dívida em cima de dívida. O que ele tava fazendo de bom? O Hobbit, que agora vai sair da MGM. O James Bond, os direitos vão ser vendidos também. Se for vendido no lote que a Time Warner vai comprar, o Warner tá feita. E o valor, pô, uma empresa que tem valor de mercado de 1 bilhão e meio, tá devendo 3,7, né? Eu não vejo um futuro brilhante pra eles, não. Eu venderia só o logo do leão ali, porque eu acho que isso daí tem mais valor de mercado. Pô, nem me fala, cara. Eu vejo isso, eu lembro da minha infância de ver o Tom e Jerry, cara. Mas aquele leão tá meio caído, não tá não, cara? Ah, por tanto tempo, né, cara? Cai o dente, é mais graça, né? Tanto tempo, cacete, cara. Foi desde o começo aquele leão podre lá, cara. Tu pode ver que o bicho tá num desânimo, cara, sem pelo. É foda, pô, tanto leão bonito aí. Tu vira na esquina, tem um leão bonito, os caras vão pôr justo naquele, cara. Na verdade, eles gastaram todo o dinheiro pra treinar o leão, né? Pra fazer essa pose, assim. Cara, não. Mas é... Não. Não, tá. Fica pra próxima. 3,7 bilhões, né, cara? Se, vamos supor, próximo James Bond aí, se ele sair de certa maneira rápida, que eu acho que não vai, mais o Hobbit, vamos supor que chutando muito alto, cara, no máximo os caras podem conseguir aí 2 bilhões, né, cara? Nas duas produções. E ainda os caras vão ficar devendo quase 2 bilhões, cara. É foda, bicho. Você imagina aí você devendo isso no cheque especial? Não, cheque especial é foda, cara. Você nem me fala que agora me deu até tristeza, velho. Bem, então o Roland Emmerich, o diretor alemão que tá estourando o mundo inteiro com 2012 agora nos cinemas, ele já tinha dito recentemente aí que tinha planos de levar uma sequência de Independence Day pras telonas, só que tava tudo dependendo do Will Smith, né? Agora ele disse que revelou um pouco mais sobre o projeto que veria depois, dizendo que não seria um filme só, a sequência seriam dois, né? Só pra variar, fechar uma trilogia. E a ideia é continuar a história a partir do momento que o primeiro filme acabou, né? Que o pessoal tava fazendo aquela comemoração depois do final do primeiro filme. Então o que acontece? Com certeza vai rolar uma invasão maior ainda, e ele tá dizendo que o filme não vai sair da Terra, né? Não vai ter um mote de uma guerra interespacial. Então será sempre sobre o planeta e ele sendo invadido. Ele que também tá trabalhando com o escritor Jim Devlin pra aprontar um roteiro, dizendo que a história tá muito boa. E quando ele perguntaram pra ele sobre a participação do Will Smith, ele disse que assim que começar as filmagens, o Will Smith vai estar na frente da câmera, então ninguém precisa se preocupar com isso. Até o nome ele já falou, né? Que seria ED Forever, né? Parte 1 e 2. Eu achei que fosse Slavery Day. Eu achei que seria Christmas Day e o outro Thanksgiving Day. Puta que pariu. O bom é que o Brasil podia até participar, né? Lançaria no 7 de setembro, porque o Lula já tá comprando os jatinhos também. Né? Puta, tá mesmo, cara. Perde tempo, desgraçado, né, cara? É, até porque o primeiro filme, né, ele ganhou aquela alcunha de ID4, né? Então o pessoal pra fazer um trocadilho já ficou Forever, né? Que seria pra sempre. Ah, é um bom filme, vai. É um bom filme. Cara, assim, ele é um filme legal pra você passar o tempo. Ele é bobo e tudo mais, mas, pô, arrecadar 800 milhões de bilheteria no mundo todo não é pra qualquer um, né, meu? É o único filme que o meu pai assiste inteiro. Ele senta na barra da frente da televisão, cara, e ele começa assistindo boxe, aí ele muda pra uma novela mexicana e termina vendo algum meio de algum filme, cara. Ele não vê nada por inteiro. Aí sempre que eu quero que ele fique sossegado, eu ponho lá Independence Day e ele fica olhando. Como que é, papai? Calma aí. Pega um filme e um biscoito, né, cara? calma. Amigo. O velho, ele só para pra... Cara, eu não sei o que acontece. Ele só para pra ver Independence Day e esse King Kong novo, cara. Caramba, tu nasceu pra contrariar seu pai mesmo, né, cara? Teu pai gosta de qualquer merda e... E você não gosta de porra nenhuma. Meu pai liga no SBT, só quer mais o quê, cara? Não, pronto, não precisa nem falar, já pelou, já. Ô, mas só vou ter que confessar, o Independence Day, quando eu assisti várias vezes, uma vez eu tava louco pra ver o filme de novo, eu fui na locadora, só tinha dublado o VHS, eu coloquei, assisti 7 vezes de seguida, eu fiquei um ano com o diálogo inteiro do filme na cabeça, repetindo. Pô, era louco por aquela mocinha, cara. A do trailer? A do trailer, puta que pariu, eu já era fissurado nela desde a época do Uma Babá Quase Perfeita. É imbecil que morre lá? Não, ela não morre. É imbecil que morre, né? Ah. E você viu que, eu não sei, pra quem tem o DVD aí, tem a cena, né, do que eles cortaram, que em vez do cara derrubar a nave com um jato lá, um F não sei o que lá, ele usa aquele teco-teco que ele pulveriza as plantações lá, com um míssil amarrado, cara. Tá no S do DVD. Imagina aquela batalha do caralho, né? Tu não vê mais nenhuma, todo espaço tá coberto de nave alienígena e os jatos, né, cara? E o teco-teco, cara, passando entre todo mundo, cara, voando mais rápido que o jato. Puta, velho, deve ser bonito de se ver, cara. Eu tenho que mencionar, né, que aquele voo vertical que ele acerta o miolo da nave, o cara não ia chegar, né, bicho? Mas nunca, ia dar um stall na primeira, ia ficar só com o manete na mão. I'm gonna change. Televisão. Dollhouse vai para a casa do caralho e Sussa é tão visionário quanto o meu cachorro cagando. Bem, então, enfim, aconteceu, né? Todo mundo tava apostando, o único que relutava que era o Susi, que ele era um visionário, né? Oh, da House, de longe. Que ia ter 500 mil temporadas e é isso aí, né? Três episódios na segunda temporada e acabou, e se quiser, é isso aí, né? A Fox já anunciou, os três episódios que ela tinha encomendado, ela vai manter, só que, então, são três episódios que já tá no 11º gravando, o Joss Whedon tem esses três episódios pra fechar toda a história e não deixar nenhum fio solto, né, cara? As séries do Joss Whedon, né, cara, é que nem aqueles livros velhos de biblioteca que tu começa a ler, se empolga, e no final você descobre que tem página faltando, né, cara? Cara, já passei por isso, que foda. Eu não acompanhava a série, né, o único que acompanhava a série de nós aqui era o Susi, né, não está aqui, ele se ausentou da vergonha de não... Ele não aguentou. Ele não aguentou, peidou na farofa. É, falou, não, muita humilhação pra mim, vou ficar aí três finais de semana sem participar do Nerd Drops e tal. Vou ficar no canto, ajoelhado, né, roendo a unha e tremendo de raiva. E é isso, cara, mais uma série do Joss Whedon cancelada, né? Inexplicavelmente, Buffy foi a que mais durou. Ah, e quem é que foi que entrou na série? Summer Glau. A mulher não erra uma, cara. Ela entrou... Deveria se chamar Winter Glau, né, cara? Qualquer cor. Ela entrou, secou o negócio, cara. Tenho medo do Big Bang Theory, cara. Ela apareceu, hein? Apareceu. E foi um episódio muito bom, né, cara? Realmente, mas o Joss Whedon, né, tá com o pé frio também... Né, cara? Quem gostava de dar rosa era o Ronaldo, né? Casa de boneca. E depois da onda de remakes dominar o cinema, né, agora embalou de vez nos seriados. A rede de televisão ABC tá perto pra fechar um remake, né, do clássico As Panteras, né, o Bom e Velho Charlie Angel. O maior problema é o desafio, né, pra trazer de volta um seriado antigo, já que a emissora atualmente tem tido vários problemas como Sarah Connor Chronicles, Knight Rider, Melrose Place e The Bionic Woman. Não sei se vinga, mas eles querem tentar novamente, eu acho que talvez seja um tiro no pé. Caraca. A produção já é de um cara que chama Josh. Ainda fez Bionic Homo, é isso? Fez Mulher Bionica, que foi cancelada. Fez Sarah Connor Chronicles, que foi cancelada. Knight Rider, né, que eu acredito que vai pelo mesmo camiso. Que vai ser cancelado. É, Melrose Place, que, meu, sem comentários. E outra, Summer Glau tá numa série daqui. Então, cara, é uma série que já pode ser cancelada antes de ir ao ar, né, cara? Outros envolvidos são Leonardo Goldberg, que é o produtor do original, e a Drew Barrymore, que ela encasquetou com essa coisa de Pantera mesmo, ela só faz essa porra agora. E vocês acham que ela pode fazer? Poder pode, ser bem sucedido é outra coisa, né? É, porque tá complicado, né? Porque, quem falou assim, essa listagem de seriados aí que são remakes ou referências a seriados já consagrados, nenhum deles anda se dando bem, a não ser o V, a Batalha Final, que tem agradado a ABC, né? Mas tem poucos episódios também, né? Então... É, exatamente, foi bem lembrado. A Dollhouse não é da ABC, não, né? Não, é da Fox. Mas aí que tá, você falou Dollhouse aí, é isso que eu ia tocar agora no assunto. Por que que eu acho que não vai dar certo? Porque Dollhouse é a menina lá que... Eles vão ter o pessoal que tem memória implantada, ela sai lá fazendo missão. É a Elisa que tomou no Dusco, né? No Duscozinho dela. Vão fazer um seriado com três mulheres fazendo missões bobinhas, sabe? Hoje em dia não cabe mais fazer isso, né, cara? Não, agora você sabe, né, que os filmes novos aí da... Foi tudo ideia... Foi produzida pela Drew Barrymore, né? Ela teve a excelente ideia de tirar as armas, que era o mais legal. O único que poderia, né, oferecer uma vantagem aí pro filme ser maneiro, coisa e tal, ela tirou, né? Que é o uso das armas. Ficou um Matrix rosinha. Não, ficou horrível. E outra, né? Hoje em dia, que esse negócio de politicamente correto, o que você vai poder mostrar? Que por mais que elas fossem eficientes, eficientes no que elas estavam fazendo, todo mundo queria ver, porque elas eram gostosas, cara. O que você vai mostrar hoje que o nego já não tá acostumado, né? Sem ser apelativo. Nada, cara. Pantera novo tem que ser apelativo, tem que ser tigresa, sei lá o quê. Eu já tinha que ser umas cachorras, né, cara? Só as cachorras atuando. Eu já colocaria Summer Glau. Você não quer que tenha 5 episódios da série, né? eu descobri que ela tá com muito horário vago aí. A garota tá precisando trabalhar. Games. E vamos aos games. Saiba a data de lançamento de Diablo 3 e Final Fantasy. Modern Warfare 2 bate recordes de venda no mundo. E a No Doubt também processa a Activision. E mais uma banda processa a Activision, no caso agora é a banda de ska No Doubt, que junto aí com Kushner Love, Bon Jovi e mais algumas figurinhas aí, entrou nessa onda aí de ganhar uns por fora só de colocar nos dois sentidos a Activision no pau, né? É, no caso da banda No Doubt, a banda aí ela declarou que ela permitiu o uso, né, dos personagens, no caso eles, né, digitalizados, tocando no jogo de Band Hero, mas não permitiram, né, que a imagem da banda tocasse todas as outras músicas do jogo. E no caso foi esse aí a reclamação da banda, né? No caso, você pode usar o No Doubt pra tocar as outras 62 faixas do jogo também. É, e outra coisa aqui que ficou interessante, porque a Courtney Love fez todo aquele barulhão, mas só que ela não entrou com a ação, né? Agora o No Doubt não, entrou sem dúvida, né? É porque a de pau ela já tá cansada, né? Sem dúvida, né? Deixa pros outros enfiar no pau, né? Fatality. E os gamers dessa semana receberam duas notícias que podem ser consideradas boas ou ruins, né? Afinal, Final Fantasy XIII finalmente, né, ganhou uma data de lançamento, sairá no dia 9 de março. Porém, um dos jogos mais aguardados por todo mundo de estratégia, Diablo 3, na verdade não ganhou data, né? Apenas disseram o seguinte: o jogo ele pode sair entre de 2011 a 2014. Cara, é muito tempo. O que nego vai fazer até lá de tão... Eu já tava lançando tela e tudo mais, e agora vai jogar pra 2014? O que tá passando na cabeça deles? Tá, eu não tô entendendo o que a Blizzard tá querendo fazer com isso, né? Cara, eu vou te falar, se existisse uma bíblia em versão de game, seria Final Fantasy, né, cara? Com certeza. Ah, eu não gosto de Final Fantasy, na boa, cara. Eu mudaria o nome pra História Sem Fim. No Final Fantasy. Seria só Fantasy, né? Tá bom. Fantasy. Que final tá bem longe, né, cara? É um jogo tipo meio filme iraniano, toda hora pra explicar alguma coisa, não sei. Agora o pessoal que tá guardando Diablo, esses daí, até lá com certeza vai... Ah, na boa, eu espero que não, mas com as imagens que mostraram, que será pra todo mundo jogar e a tecnologia que terá, eu acho que vai acabar caindo no esquecimento, infelizmente. Você acha que já vai sair datado já? Ah, com certeza. Ah, cara, o bicho é meu visualzinho de World of Warcraft, né, cara? Então, eu já tô acostumado a ver. Se não mostrar nada de diferente, ninguém vai querer jogar, né? Talvez eles tenham percebido isso e vão jogar pra frente na hora que eles tiverem alguma tecnologia foda pra colocar no lugar. É, eu tava pensando nisso, porque teve muita reclamação, né, cara, de quem é fã de Diablo aí, dele tá muito parecido com o World of Warcraft, né? Exato, né? Muito, muito clarinho, muita cor, né? É. Ah, mas eu já acho muito mimimi da galera também, viu? O pessoal tá esperando o quê? Quantos anos que o pessoal tá guardando isso daí? Quando mostra alguma coisa, começa a criticar também, aí já é complicado, né? Coloque na geladeira, então, e nunca saia. Fatality. Bom, e a menos de uma semana de lançamento, né, Call of Duty 6 Modern Warfare 2 já vendeu no mundo inteiro quase 7 milhões de cópias em apenas um dia. Todo mundo achava que isso era uma especulação, né, um mimimi, mas foi confirmado posteriormente. Só no Reino Unido foram mais de 1 milhão e 200 cópias do jogo no mesmo dia de lançamento. E nas Américas, com a maioria sendo dos Estados Unidos, foram 4 milhões e meio de jogos comprados. Dizem que até a primeira semana de dezembro, né, esse número passou a ultrapassar 12 milhões de cópias vendidas. Cara, esse jogo vai estar fodástico, velho. O mais interessante relacionado com essa notícia é que o do SUS não funciona. Sabe o que se chama isso? Isso aí tem um nome, Wave 4. Pimpando a live, né? Cara, mas 1 milhão e 200 cópias é foda, né, cara? Pra um game. Isso daí pra um artista, né? Um músico vender 1 milhão de CDs, né? Que hoje já é coisa pra cacete. Já é coisa pra cacete pra um game, então, cara. Que, quer dizer, lá fora, né? Tem até um preço razoável, né? Agora, quando chega aqui no Brasil, já viu. Pô, o jogo, puta que pariu, cara. Ô, desanima a pessoa. Eu tava vendo lojas americanas, quase caí pra trás. Cara, meu. Além de, em termos de câmbio, assim, o jogo lá ser mais barato, né? O poder de aquisição lá fora é maior também, né, cara? Então, realmente compensa você ter um produto original. Agora aqui no Brasil, cara, você. Só importado. Você pode conferir a realidade aí em qualquer loja de game aqui do país, né? Cara? Ah, vê esse jogo aí me deprime, porque eu não sei quando eu vou conseguir jogar ele. Mais um, né? Mas pelo menos eu não sou casado. Ô, louco, agora humilhou, hein? Fatality. Também não brinco mais. Ô, louco, você tem um Xbox? Tenho nada, cara. Eu tô no Play 2 ainda, eu só jogo jogo do Super Nintendo no Play 2, no emulador. Ah, ô, louco, me diz um negócio. Você tem filho? Não. Vou contar tudo pra minha mãe. Fatality. Bem, então é isso aí. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Roco, que dispôs a gravar assim de última hora. Opa, estamos aí, cara. Precisando pra tapar seu buraco, a gente dá um jeito. Não mora nada, não foi bosta nenhuma. E pra terminar, já que no último programa foi a Ana Pérez que escolheu, Roco, dá aí a sugestão de música pro final do programa. Ah, finalmente eu vou escolher, eu quero... Capricha. Que... Rampeira, com gosto. Então é isso aí, não esqueça de mandar e-mails pra nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. E fiquem com a música e até a semana que vem. Cruz de pau. Ela é rampeira, mas que dá de tudo. Ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra me amar segunda-feira. Que pariu, não, para agora. Ô Roco, você é meu amigo, mas pelo amor de Deus, essa música é ruim demais, cara. Vai direto aí pros erros de gravações. Novo filme de Danny Boyle pode ter uma hora sem diálogos, tá? Vamos falar bem. Vamos pular essa vai. Vamos falar bem desse, ó. Não, vou falar do Danny Boyle também, cara. Caralho, vamos falar bem, eu vou falar. Primeiro filme com legenda em Braille, porra. Nossa, pra parar a notícia aí já, desgraçado. Ai, caralho. Eu falo do c. Vamos lá então. Gata Negra. Vai, Roco. Faz esse daí da Gata Negra, eu faço do Road Boy, pode ser? Beleza, então. Do Road Boy? Road Boy? Do Road Boy. Road Boy, que é? O garoto em espera? É, você ia falar, ele é que faz aquela voz do telefone na hora que você tá esperando pra mudar de um ramal pro outro. Você ligou para. Já sei, vou, já que não tem o petisco, eu vou pegar aqui um biscoito de polvilho. Aguenta aí. Fazer um piquenique. Miguel, que se foda, peraí.